Não preciso fazer voz de monstro pra cantar. Não preciso repetir as palavras. Vem com dois e pá. Fichado no pelotão, só resistente ladrão. Doutrinado pra vencer, gangsta, rap em ação. Estrategista na letra, desarma bomba, relógio. Programada contra o real, rap realístico. Contagem regressiva, fim do rap nacional. Se depender de nós, os comédia vai passar mal. Original, brutal, consciente nas letras. Destilando veneno pela ponta da caneta. Um, pela justiça. Dois, pela liberdade. Mil, pelos guerreiros e pelo rap de verdade. Se pensar no FM, aqui não toca a voz. Mas toca no coração de quem é rap até o osso. Conta, conta no mapa, o vírus se prolifera. Contaminando as mentes, preparando pra guerra. Como antigamente no gueto, pantera negra. Versus som de protesto que chega e arrebenta. Sem apologia, muito pelo contrário. Pra quem faz rap morno, prazer e sem diário. Só eu sei, vou te dizer claro. As esquinas que passei, mesmo cenário. Só eu sei, quantos disparos, quantos lobos eu matei. Mortos são vários, vários. Que patada de urso, a avalanche que esmaga. Só pé mais pé no tambor, explosivo enjaquetada. Gladiador na arena e sem pagar simpatia. Sem se vender pra emissora, águia que cuida a colina. Voa alto sobre a selva, observando a cena. Vê quem é quem lá de cima e quem se vende pro sistema. Rap aqui é real, sem massagem, maquiagem. Cobrando, reivindicando, atravessando as grades. Sendo a voz do excluído, privado de informação. Longe da paz do caixão, vida longa ao bom ladrão. Regenerado, firmão, resgatado pelo som. Rap que move as montanhas, veja como Deus é bom. Que faz pelo rap, MC de galeria. Rapperzinho de internet e freestyleiro de esquina. Além de andar colorido, sonha com fama e dinheiro. Reza pra ser conhecido e invejar os guerreiros. Trilha do gueto eu narro, falo a verdade, não calo. Pega fogo no papel, meu som não é de embalo. Cara fechada no baile, paulada nas caixas. Sem motivos pra sorrir, pular na jaula. Só eu sei, vou dizer claro. As esquinas que passei, mesmo cenário. Só eu sei, quantos disparos, quantos lobos eu matei. Mortos são vários, vários. E eu vou dizer pra você que eu nasci pra isso mesmo. Viver, sofrer, sofrer me trouxe discernimento. É pensa num todo, não supri o meu ego. Infelizmente, se escondendo atrás do mic tem uma pá de pregos. Cegos não conseguem enxergar que nós somos a voz que faz o bang estralar. Jamais o errado passará pelo certo. Enquanto eu tiver vivo, é bom ficar esperto. Meu papo é reto, não dá licença de eu chegar no sul onde for o meu rap ecoar. Deixando em pânico quem pagou pra vacilar. Tô à frente dessa guerra e cês podem acreditar que o rap não morre e cada estrofe tem um sentido. É um hino, um caminho, um menino que eu tiro da linha de tiro. Me identifico com você, me vejo em você. Eu sei das suas lutas, conheço seus perreiros. Interior de São Paulo a Porto Alegre, Gregory rap, hipócritas ensurdecem. É isso que acontece, não me ouvem e continuam perdidos, viajando sem sentido em seus mundos coloridos. Só eu sei, vou dizer claro. As esquinas que passei, mesmo cenário. Só eu sei, quantos disparos, quantos lobos eu matei. Mortos são vários, vários.